Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Hunt, Livraria Casa do Caminho, Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Queridos amigos, ouvintes e participantes do programa Vivência Espírita, estamos iniciando mais um programa e gostaríamos de levar até você e família a beleza da doutrina espírita que traz a filosofia, a ciência e a religião livre, independente e emancipada de toda a pressão e de todo compromisso político. A humanidade está cansada de dogmas e de especulações sem provas. Com isso está mergulhada no materialismo ou na indiferença. É o que estamos vendo no mundo de hoje. A doutrina espírita vem nos mostrar um futuro cheio de esperanças e de promessas positivas, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza e a origem dos espíritos e suas relações com os homens. Fala também sobre as leis morais e a ética, tudo segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, trazidos através de vários médiuns, principalmente mulheres e jovens. Essas orientações estão subordinadas, coordenadas por Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita, e vem nos libertar de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar mensagem de paz, amor e tranquilidade até o seu lar e até você. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, nós contaremos aqui com a presença do casal Arlete e Arnaldo. Eles vão conversar conosco aqui sobre comunicação não violenta, um tema muito interessante, para vocês interagirem conosco, né? Ligue para nós, 39419750, é esse que está funcionando aí, Paulinho, 39419750, se quiser ligar. Se preferir também, pode participar das nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, que também estamos aí ligadinho com vocês ali, o Rodrigo, para passar as informações. Bom dia, Rodrigo. Será que... Eu estou achando que o pessoal não está ouvindo o Rodrigo. Já está participando com a gente aqui no YouTube Live. É o Bruno lá de Osasco, mandando bom dia. Contagem regressiva para a data limite, hein? Paz na terra aos homens de boa vontade. A Doli Cassal, também lá na casa da Marcela, aqui participando com a gente. Já ligado aqui conosco. Então, quem está participando aqui também no WhatsApp, quem já entrou aqui no WhatsApp do programa Vem Escrito, é o Marcos Gael Gama, que deve estar assistindo lá na TV. Diz que está sem som, mas eu verifiquei aqui, tá com som agora, hein, Marcos? Confirma aí pra gente. A Camila, minha esposa, também está ouvindo. O Francisco deve estar ouvindo lá, assistindo também. Ela sempre coloca na TV. O Marcos Gael Gama sempre coloca a filha assistir também na TV. É muito legal, pelo YouTube. Para quem não sabe, é só acessar o YouTube aí, escrever Vivência Espírita. É possível assistir na TV. E o Vitor, mandando bom dia, perguntando aqui como faço para acompanhar o programa. Ele está novo aqui no grupo. Então, isso é uma boa pergunta. Então, você pode entrar pelo site vivenciaespirita.com.br. Do lado vai ter o vídeo, é só clicar no vídeo e ouvir, ou dar um play também no player lá do site. Aproveitando, que a gente lançou um site novo. Depois a gente comenta um pouco do que tem lá de novo para vocês. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Graça. Bom dia, Graça. Bom dia a todos os ouvintes. Que Jesus nos abençoe nesta manhã de mais um dia de aprendizado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que todos os nossos ouvintes tenham ouvidos para ouvir. Não só para ouvir, mas também para aplicar no seu dia a dia, porque foi assim que o Mestre nos ensinou, não com proselitismo, mas com ação. Por isso, ele é considerado Mestre dos Mestres, o nosso guia e modelo da humanidade. Que Jesus ilumine a todos nesta manhã e que todos tenham uma boa semana com aproveitamento daquilo que conseguiu entender com o trabalho espiritual da nossa manhã de hoje com nossos convidados presentes. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será comunicação não violenta. E nós estamos aqui com o casal Arlete e Arnaldo Dalpino para falar sobre o tema comunicação não violenta. Bom dia, Arlete. Bom dia, queridos ouvintes. E Jorge, Rui, Rodrigo, todos aqui em torno, Paulinho, Graça, muito obrigada, viu? E também o professor Arnaldo Dalpino Júnior. Bom dia a todos, bom dia a toda a equipe técnica, seu Rui, Jorge e aos queridos ouvintes. Então vamos lá, vamos começar então a nossa conversa, comunicação não violenta. Mas primeiro, nós gostaríamos de mostrar aqui o professor Arnaldo, que é lá do ITA. Ele é professor de graduação e pós-graduação lá do ITA, na matéria Física Quântica Molecular e Inteligência Artificial do ITA. Ele é o famoso professor do ITA que ajudou os médicos na cirurgia, que ele passou pela cirurgia na sua cabeça, e foi matéria de 6 minutos do Fantástico. Então, professor, nós gostaríamos que o senhor falasse alguma coisa a respeito dessa cirurgia que o senhor passou, que foi até filmada pelo Fantástico, em 6 minutos de duração. Olha, 6 minutos no Fantástico é um tempo, hein? Foram 9 horas e meia de cirurgia, das quais eu passei 3 horas e tanto conversando com os médicos para que eles pudessem retirar o tumor sem causar maiores sequelas. E por isso que, graças a Deus, eu estou aqui conversando com vocês. Isso, então foi quase que uma coisa fantástica, que apareceu no Fantástico, né? Uma cirurgia que aconteceu pela primeira vez no Brasil, e eles iam me fazendo perguntas para que eu fosse realizando cálculos mentais durante a cirurgia. Cálculos mentais? Exato. Multiplicação por 11, divisão por 5, coisas assim, não muito complicadas, mas eu tive a oportunidade de ensinar praticamente o Brasil inteiro a tabuada do 11. Né? Ainda bem que sabia, né? Ainda bem que sabia, porque já pensou se pega qualquer um. Pega alguns políticos ali e pronto, acabou com a brincadeira. Ninguém ia saber fazer conta. Não, ele sabe fazer conta. Só sabe fazer conta dinheiro, né? Mas não dessas contas aí. Mas professor, e como é que foi essa sensação de passar por tudo aquilo? E, poxa, é uma coisa, é uma novidade, né? Exato. Quando eu tive a convulsão, eu estava dando aula, e eu tive a oportunidade de ser atendido pelos meus alunos, que me levaram inicialmente a um o posto de saúde que tem dentro do CTA. Do CTA. De lá eu fui levado para a cidade. Para os nossos ouvintes, vamos explicar o que é o CTA. É o Centro Técnico de Aeronáutica aqui de São José dos Campos, onde está o INPE. Quem mais, Jorge? Não, o INPE não. O INPE é outra instituição. É de outro ministério. Né? Sim, mas está na área do CTA. Não, a área também do INPE é do INPE mesmo. Do INPE mesmo. É, do INPE mesmo, tá. Né? E o que tem lá no CTA? Não, o Departamento de Tecnologia Aeroespacial. E o ITA está lá dentro. O ITA. Ah, o ITA. O professor da aula. Instituto Tecnológico da Aeronáutica é uma das maiores universidades que nós temos aqui no país. Mais importantes, né, digamos assim. E o professor é lá, professor de lá, né? E lá dentro do CTA, como tem muitos funcionários, lá tem hospital, tem posto médico, tem todas essas coisas. Então, hotel. É, tudo. É uma cidade lá, né? Tem residências, todas essas coisas. Então, provavelmente, quando ele passou mal, foi encaminhado lá para dentro, pro pronto-socorro lá dentro mesmo, né? O primeiro passo foi pronto-socorro lá dentro mesmo. Dali que eles fizeram os primeiros exames, e perceberam que eles não tinham estrutura para atender o meu caso, eu fui trazido aqui para a cidade, para o meu plano de saúde. E daí foi feito uma série de exames, eu passei alguns dias internado. Aí o primeiro anjo apareceu no meu caminho e eu fui levado para São Paulo. E eu fiz a cirurgia no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, com o Dr. Guilherme Lepsky, que era quem detinha esse tipo de tecnologia para fazer a cirurgia comigo acordado. É, o senhor está... Nós estávamos conversando ali. Eu tinha dito que tem vários anjos. Então, esse médico conta os anjos na sua vida. Sem dúvida. Professor, só uma curiosidade, né? Quando você quiser. Quando nós vamos fazer qualquer tipo de intervenção assim, claro, de cara a pessoa já fica meio preocupada, porque vai fazer uma coisa não é uma coisa normal, né? Não vai tirar a vesícula, né? Não é isso. É complicado também, mas os médicos fazem isso toda hora, né? Toda hora. E ao mesmo tempo, alguém fazer uma proposta assim pra gente, olha, deixa a gente filmar isso aí pra você conversar com o povo e tal, porque provavelmente eles fizeram uma proposta dessa por tratar-se de quem tratava, na minha opinião, de uma pessoa que tinha inteligência, olha, sei lá. Não ia pegar qualquer um pra fazer isso, eu penso, na minha opinião, né? Não ia chamar qualquer um medroso lá, qualquer, pra chegar e fazer isso. Chamar um que soubesse. Que soubesse, tivesse jeito de responder. Pelo menos saber a tabuada do 11, né? Tinha que saber. Mas assim, não passou pela sua cabeça e falou, pronto, agora esses caras estão chamando eu pra conversar, porque deve ser uma coisa aí que não existe, né? Será que eu sou cobaia mesmo, alguma vez? O que acontece, ou o que aconteceu, foi que o medo que eu passei foi uma coisa assim, terrível. A sensação que as pessoas podem se relacionar melhor, eu acho que é se dissessem para um jogador de futebol, olha, eu tenho que amputar seu pé. Essa era a relação que eu fazia, porque era justamente no lado direito do meu cérebro que o que controla o lado esquerdo, e eu sou canhoto. E o cérebro tem um aspecto mais complicado do que outras partes do corpo, porque o cérebro de cada um de nós, ele tem uma essência igual, mas ele é totalmente diferente, né? Então as nossas memórias, elas estão armazenadas em lugares diferentes. E a preocupação para fazer essa cirurgia comigo acordado era que eu não tivesse sequelas maiores e pudesse continuar utilizando o raciocínio lógico, por exemplo, capacidade analítica de cálculo, de abstração e assim por diante. Ah, e a questão da filmagem... eles me pediram se poderiam documentar. Foi a equipe médica. E eu concordei porque eu achei inicialmente que era para divulgação científica, no meio médico. Depois só é que a gente descobriu que era na Rede Globo e que era no programa do Fantástico. Aí nesse caso nós autorizamos, mas era muito interessante que tinha um vidro. Ele ficava, como está aqui no estúdio, ele numa cama que foi improvisado, porque agora o médico atende no HC. E nós do outro lado, com a neuropsicóloga falando com ele, e eu ouvindo se o que ele estava dizendo fazia sentido, né? Sentido. Porque foi dado um monte de perguntas para eu passar para a neuropsicóloga e ela fazer as perguntas enquanto ele retirava o tumor passo a passo, utilizando um meio extremamente interessante. E nós permitimos que essa imagem fosse divulgada na Globo com o único objetivo, que depois nós entendemos, que ele ficaria no Brasil, que ele tinha feito doutoramento na Alemanha, onde eu estava no dia que você convulsionou, e ao mesmo tempo proporcionar isso para outras pessoas. Então nós acreditamos que Deus abriu portas para ser um canal de oportunidade para outras pessoas. Então quando as pessoas olharem o vídeo que está no canal da Mãe Girafa, as pessoas vão ter o nome do médico, o local, e essa oportunidade é para todos, principalmente pensando que é um serviço público, né? A Mãe Girafa nós vamos falar daqui a pouco sobre a Mãe Girafa, porque a Arlete falou sobre a Mãe Girafa, então vamos esclarecer aos nossos ouvintes que esse é um assunto que faz parte da pauta de hoje. Mas, professor, e daí? Na véspera da cirurgia, a Arlete veio para Jacareí para buscar roupas, tudo aquilo que a gente precisava, porque não era uma internação muito curta. À noite, me aparece um funcionário do hospital com um papel, um termo de responsabilidade em que eu assinava que eu entendia que eu corria o risco, não só de morrer, morrer era o de menos nessa situação, era de ficar sem memória, sem capacidade de falar, sem capacidade de entender o que os outros falam. Então você virava um vegetal completo. Eu assinei esse documento, você não tinha outra escolha. A minha pressão ficou muito alta, e com a pressão alta não teria cirurgia. Um enfermeiro chamado Fábio passou a função dele era me preparar para a cirurgia, ele passou a madrugada toda conversando comigo, me acalmando para que a cirurgia pudesse acontecer. Foi mais um anjo, exatamente. Ele tinha, depois eu fiquei sabendo, que ele só precisava trabalhar mais 4 dias para poder aposentar. Uhum. Né? E a gente vê tanta gente fugindo do trabalho, ele passou a madrugada inteira do meu lado. Foi extremamente importante para mim naquele momento. Essas coisas são interessantes, assim, né? Porque a gente antecipação do medo, né? Tem certas coisas que faz a gente ficar com medo antes ainda. Essas autorizações devia dar para os parentes, em vez de dar para a gente que vai passar pela situação, né? Chegar e falar, ó, assina aqui, você que é responsável, mas deixa a pessoa quietinha lá, né? A única coisa que não dá pra gente evitar é avião, né? Aquele pessoal avisando se o avião cair. Se o avião cair, você pega lá debaixo do assento, tem um negócio que flutua. Qualquer coisa, tem uma janela de emergência. Quem tem medo já morre ali na hora, lá dentro do avião, né? Que é o meu caso, né? Eu morro de medo de avião. Uhum. A Arlete, minha esposa, ela adora viajar de avião, né? Então ela vai na janelinha e eu vou no corredor, né? Para poder fugir mais rápido. Mas não vai rezando, não. Também. Poxa vida. A pessoa avisa tudo que vai. Tipo, ó, se acontecer uma emergência. Ela não fala que vai cair, mas se acontecer uma emergência e o avião parar dentro d'água, tudo quanto é avião que cai de uma vez lá de dentro d'água, já mata todo mundo. Você fala, poxa vida. Onde é que está o assento? Vou procurar assento para quê? Já não precisa procurar mais nada, porque se ele cair, já era. Né? O médico, o Dr. Guilherme Lepsky, é uma pessoa que inspira pesquisa. Porque ele é muito jovem, é muito estudioso e tem um bigode enorme, que faz uma voltinha assim. E nós ouvimos no corredor, nós dissemos assim, ó, o D'Artagnan chegando ali. E era a pessoa que tinha a melhor proposta do universo para nós, né, TT? Durante a cirurgia, enquanto eu conversava, foram 3 horas e meia conversando com eles, numa determinada altura eu disse para ele, olha, eu quero voltar a andar de bicicleta, você tome as providências para isso, senão eu vou cortar o seu bigode. Aí ele falou, brincando, né? Muita gente já morreu tentando. Aí eu emendei. Eu espero que não tenha morrido na mesa de cirurgia. Mas já pensou se ele faz uma vingança ali pela sua atitude? É, não, precisa ser muito louco para fazer um troço desse e ainda de cabeça aberta, né? Não, naquela época você não tinha ainda essas bases da doutrina espírita. Você vai falar, não conta com minha morte não, porque se eu passar para lá de lá eu faço a mesma coisa, né? Não adianta você fugir, não. Mas... Professor, e daí, a doutrina espírita, o senhor não conhecia nada da doutrina espírita? Praticamente nada. E depois, quando eu comecei a minha... Ah, não, minto. Um pouco antes da cirurgia, um primo meu muito querido, que parece muito comigo, me levou a Ribeirão Pires, na... Recanto de Luz, Irmã Sheila, né? Irmã Sheila, onde eu fui atendido pelo Edson. Tocou profundamente em mim. Depois eu retornei mais uma vez junto com o Rodrigo, com o Domingos, pai do Rodrigo e a mãe dele. Tive a oportunidade de ouvir do Edson que o tumor já não estava mais lá. Bacana, né? Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Você quer falar antes, Rodrigo? Mas peraí. A gente volta para falar na segunda. Quando a gente voltar do outro intervalo, a gente aí começa já a falar mesmo sobre essa comunicação não violenta, né? Pra gente explorar bastante a Arlete aqui hoje, o professor. Olha só, pessoal, esse mar que está atrás aí, que vocês estão ouvindo, parece que tem um mar aí atrás, assim, chuchu, não tem? Parece, né? E aí, esse mar aí, não é nada de efeitos especiais que nós colocamos aqui, nem espiritual, tá bom? É defeito mesmo da mesa aqui de som aqui, que o pessoal não arrumou. Então, às vezes a gente tá reclamando, nós estamos improvisados, mas essa improvisação, em vez de melhorar, ela fica piorando, né, Paulinho? Cada dia. E outra coisa, parece que isso acontece com você, que é o cara que mais entende aí de sonoplastia. Quando ele chega aqui, eu acho que deve ser coisas espirituais mesmo. Quando o Paulinho encosta ali, o negócio começa a chiar. Então, tenha paciência, por favor, desculpe aí. Tem um chiadinho aí, mas dá para aguentar, tá bom? Só lembrando, hoje nós teremos feijoada lá na AME. Então, os vegetarianos não praticantes de plantão estão todos convidados. Não, mas eu posso comer feijão. Feijão com arroz. Ah, mas tem gosto de carne. Tem. É bom. Né? Feijoada lá na AME a partir do meio-dia. Né? Teremos lá essa feijoada. Estaremos lá, eu, Rui, Rodrigo, todo mundo lá para abraçar vocês. Opa, também. Eu sou papo, vegetariano também, né? Não praticante. Exatamente. Por isso que eu falei, os não praticantes de plantão estaremos todos lá para feijoada da AME hoje. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Deixa eu avisar logo das coisas de hoje, Rodrigo, só para a gente já eliminar aqui. Limpar, né? Hoje também, depois a gente fala outra vez, mas hoje nós teremos também o bazar de sapatos novos, femininos lá, da Fraternidade Maria de Nazaré, a partir das... Hoje já começou, vai começar agora, às 9 horas, das 9 às 12, depois das 14 às 17 horas, lá na rua Juriti, 347, Vila Tatetuba. Um par de sapato, R$20, presta atenção, Arlete. Ó, opa! Um par de sapato, 20, é só de feminino, viu, professor? Um par de sapato, R$20, dois pares de sapato, R$38, três pares de sapato, R$55. São sapatos novos. O que você acha, Arlete? Nossa, eu acho muito bom. Meninas, podem ir, porque eu estou vendo aqui as fotos, me parece bem interessante, até uma cor amarela ali, que está super na moda. Estou indicando, Tetê, posso ir? Olha só, três pares de sapato é 55. Já viu você quantos... tem crédito, pode ir lá. Sim. Já viu quantos pares de sapato a pessoa vai comprar? Porque ela nunca compra um, isso aqui é tudo pegadinha para os maridos, né? E o cara dá assim, não dá 20, ela fala, não, dá 60 aí, que aí eu vou ver se tem outra coisinha lá. Aí ela vem com os três pares. Mulher, olha, não vem com menos do que isso. Pelo que eu tô vendo, tem troco, aqui, né? Tem pra todo tipo de roupa, gente. Eu acho melhor vocês irem lá, sim. A gente fala pras mulheres, porque uma vez a Maria Emília tava aqui, né? Eu falei, pô, a mulher tem 50 pares de sapato, vê se pode. onde é que... Maria Emília, o que você acha disso? A mulher tem 50 pares de sapato? Ela falou, pô, 50 sapatos pode ser um exagero. Mas pelo menos uns 30 tá bom. Poxa, o que acontece, Jorge, é que elas têm para cada cor e para cada altura. Tem o baixinho, tem o salto um pouquinho maior, tem o salto alto e assim vai. Não, e o... Eu ainda acho uma pessoa compreensiva ainda, né? Porque geralmente nós não somos. A gente só está olhando o valor. Você queria coisa negativa do professor. Queria que ele falasse alguma coisa negativa aqui para me ajudar, mas não. Não, mas o Douglas... Eu aprendi com a Arlete. Eu aqui outro sapato vermelho. Mas esse aqui tem uma altura diferente daquele. É mesmo? Ainda tem esse lado ainda, não é só a cor. Ainda tem o tamanho, a altura do sapato. Não, e você lembra quando nós perguntamos para o Douglas Brito, que é psicólogo, psicanalista, por que que as mulheres gostam tanto de sapato? Você sabe por quê? Porque o sapato, qualquer que seja o tamanho da mulher, a gordura, coisa, o pé nunca aumenta. E é interessante, eu tenho visto na televisão aquela peso que mata, né? Uhum. As mulheres grandonas, com aquele peso de 300, 400 quilos, mas o pé... continua o mesmo, né? Outra coisa interessante também, assim, do sapato, é que agora elas fazem, o sapato delas é para as mulheres olharem também, né? Porque o homem não fica olhando. Você já pensou isso? O homem não fica olhando o sapato de nada. E outra coisa, e elas é o seguinte, se um homem tiver com sapato, o sapato tá meio... Porque o homem, quando a gente olha pro homem, o sapato dele tá arriscado na ponta, não engraxou, e pra lá e pra cá... A gente não quer saber de nada. Quem chama atenção é elas mesmo. Fala, como é que usa um sapato daquele? Mas ninguém tá olhando o sapato do cara. O que você vai olhar o sapato? Não, mas o cara desse jeito, bem vestido, é um sapato dele. Como é que tá? É, porque as mulheres são detalhistas, né? É. O homem não. O homem passa tudo por cima. Tanto é que você vê que a moda para homem é sempre a mesma. Mas o sapato, eu tenho um sapato tem 20 anos. E eu acho que tá novo ainda, tá? Tá perfeito. Mas em casa tem um que já faz tempo também. Eu falo assim, não vai trocar esse sapato? Eu falei, meu, o sapato tá bom. Mas todo mundo já viu essa página, quem viu? Só se for mulher, né? Porque o homem não vê. Uhum. Olha só, vamos lá. Hoje também nós continuamos com o encontro da programação lá de Jacareí, 16º encontro de Jacareí. Às 10 horas agora tem o José Carlos De Luca, lá de São Paulo. Depois, às 14 horas, lembrando que às 10 horas, 10 e pouco também, tem a seleção feminina que vai jogar o Campeonato Mundial contra a Jamaica. Às 14 horas, lá em Jacareí, voltando, a face oculta da medicina, com o Dr. Paulo Fructuoso. Excelente, ele era do Rio de Janeiro, né? Ele é muito bom mesmo, muito fala bacana mesmo, o Dr. Fructuoso. E às 18 horas, o encerramento com a apresentação musical do Coral e Orquestra Carlos Gomes, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então dá para vocês curtirem ainda e dá ainda para ir lá às 12 horas lá na Anne, primeira feijoada. Depois a gente sai de lá, eu e o Rodrigo vamos lá para fazer a cobertura do restante do evento também, né? E ela está sendo transmitida a partir das 10 horas também pela outra rádio que está lá, que o Rodrigo pode falar para a gente ir para o comercial. Rodrigo? Quem está participando aqui no YouTube é a Mariângela, minha mãe, mandando bom dia, vivenciando, bom programa a todos. A Priscila Santos mandando bom dia. Minha mãe mandou um forte abraço para o Arnaldo, para a Arlete também. O Eduardo Gomes da Santana manda bom dia, vivenciando um ótimo domingo. O Silvio, que deveria estar aqui trabalhando, mas ele falou que tinha uma viagem, né? É, o filho dele está aí, né? O filho dele, né? Uhum. E está aqui firme e forte aqui também, participando no YouTube. Hoje não estarei na rádio devido a compromisso familiar, mas estou acompanhando pelo YouTube. Legal, um abração, Silvio. O Paulo Quintanilha também está aqui, está falando que a transmissão do YouTube também não está muito boa, mas está meio estável, né? Quem está participando também conosco aqui no WhatsApp foi o Milton, mandando bom dia, amigos do Vivência Espírita, um ótimo programa a todos. A Elza Yoshi, mandando bom dia aos vivencianos, a voz está baixa, quase sumindo, mas agora já normalizou. E o Ed Moreno, que entrou aqui, manda bom dia, meus nobres amigos, bom programa a todos, e eu estou às 9 horas no GPA, Grupo Espírita Pescadores do Amor, em Itaquera, São Paulo. Então ele vai estar lá fazendo uma apresentação. A gente está esperando aqui, hein, Ed, para marcar aqui, para vir para lançar o seu novo CD aqui com a gente, na rádio. Então, meu pai entrou aqui domingo, mandou um abraço também para o Arnaldo, o Marcos Gaiogan, a Fernanda da Casa Marcela, ela manda um bom dia, amigos, um ótimo programa a todos. Eu compartilhei também o vídeo que a Arlete mandou pelo WhatsApp aqui também para vocês no WhatsApp aqui do programa Vivência Espírita. Professor do Ita, que ajuda médicos na cirurgia, é o pai girafa. Você tem a mãe girafa e o pai girafa. E nós vamos entrar depois dos comerciais para falar sobre esse assunto. Legal. Vamos para os comerciais, então? Vamos para os nossos comerciais. Ah, antes de ir para os comerciais, Jorge, pode falar. Deixa eu comentar sobre o site. Então, a gente está com o site atualizado, tá? Não é só a cara do site que foi atualizado. Se você entrar lá, vivenciaespirita.com.br, vocês vão ver que não é só o site que foi atualizado. Está mais rápido também. A gente migrou para um servidor novo. Então, entre lá, acesse, que tem artigos, tem as reprises dos programas, tem também informações sobre casas espíritas, escola de aprendiz do evangelho, mas também tem lá um canal da USE também, que traz outras escolas também, independente de qualquer movimento, e vários conteúdos que vocês podem participar, interagir com o programa lá no site. Então acessa aí, vivenciaespirita.com.br. Vamos começar então, Roberto? Vamos. Com a música do Nando Cordel, Paz pela Paz. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o simpático casal, com a Arlete e o Arnaldo Dalpino, que vão falar agora eles vão começar a falar, viu, Jorge, da comunicação não violenta. Isso. E o tema é muito interessante, né? O título é muito interessante. Arlete, que é isso, comunicação não violenta? Quer dizer, é você saber conversar com as pessoas? Deixa eu apresentar a Arlete, que ela é... Ela é psicopedagoga clínica, coach e atua na área da educação há 30 anos. Trabalhou em várias instituições privadas e públicas. Desempenhou as funções de professora, orientadora, coordenadora e diretora. Então, ela está aqui hoje conosco porque ela tem um projeto também, Mãe Girafa, que ela vai explicar que a girafa ela não emite som e se comunica. Então, vamos lá. É isso mesmo. E eu também gostaria de dizer... Tá ligado, né? De dizer que eu conheci essa pessoa rara que está aqui ao meu lado, meu marido, quando eu trabalhei no ITA, adaptando as três primeiras alunas. Então, tudo tem a ver, né? Procure seus sonhos que você acaba encontrando outros e outros e outros. Então, voltando ao assunto... É anjo. É porque está dizendo que encontrou vários anjos na vida, então encontrou uma anja. Assim. É o casal ar, né? A Arlete não só é minha anja, mas é meu único vício. Chegando o dia dos namorados, ouvir isso é muito bom, hein? Olha aí, olha, é dia 12, né, dia dos namorados. Vocês dois fiquem atentos para as meninas, viu? Rodrigo, já alertei você, né? Bom, vamos lá. A comunicação não violenta, ela iniciou nos Estados Unidos por Marshall Rosenberg, né? E ela já está atingindo 65 países. Então, por que não nós aqui no Vale do Paraíba reconhecermos que é uma prática extremamente interessante? A comunicação não violenta proporciona uma facilidade muito grande de você solucionar conflitos baseado no uso da empatia e na forma correta do uso das palavras. Então, na outra vez que eu vim aqui na rádio, eu sorteei um curso, que eu fiz um curso de 4 sábados, terminou ontem, foi muito, muito especial. E eu faço muitas práticas para muitas instituições. Eu queria deixar claro que a comunicação não violenta não tem um formato de palestra, é prática mesmo. Eu auxilio casais a conversar melhor, pais e filhos, condomínios, onde tem pessoas. Eu levo a comunicação não violenta porque ela, inclusive, foi muito útil nessa fase da adaptação do Arnaldo à dor, ao nosso medo e etc. Né? Então, você usa a girafa porque a girafa ela não emite som. Exato. E é por isso que tem o nome de mãe girafa, pai girafa, justamente por causa disso, porque eles não emitem som e se entende as girafas. Essa história do canal da Mãe Girafa no YouTube nasceu com a minha filha quando ela tinha 3 anos, depois ela utilizou também na adolescência, podendo fazer uma metáfora, digamos assim, a girafa ela tem comportamentos atípicos de uma mãe normal. Então, assim, não que a minha história é a melhor, mas ela impulsionou muitos pais em torno dessa história, que eu guardei por 28 anos e depois publiquei, porque a gente percebeu o quanto isso foi funcional para os pais como uma grande analogia. Agora, o que aconteceu de mais interessante é que depois de anos que eu estava utilizando a girafa como minha âncora para trabalho, etc., eu descobri que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta e assim faz jus ao que você disse. Ela não emite som, mas ela se comunica sim. Então, às vezes, nós imaginamos que nós precisamos falar muito e ser muito, muito prolixos, e essa comunicação não chega, a pessoa não entende o que você está falando. Então, eu queria pontuar assim, a girafa ela tem um pescoço comprido para irrigar sangue para o coração, porque é o animal que tem o maior coração dos animais terrestres. Ela tem esse pescoço comprido porque ela tem uma visão sistêmica, que ela enxerga muito longe, como as mães e os pais. E ela tem pernas compridas que dificultam até o beber água na savana. Então, aí eu penso um pouco nas crianças especiais, nas crianças que precisam de um cuidado e que pode ser utilizada essa metáfora. A outra questão que a girafa é muito importante é que ela é pacífica, ela consegue passar a informação de forma não irritada o tempo todo. Então, aí o Marshall Rosenberg usa até um outro personagem, que é o chacal, que é aquela pessoa dentro de nós que está o tempo todo ranzinza, irritado e tal, que ele sempre usa esse termo. E os dois bonecos conversam. Então, eu consigo passar isso para as crianças também. assim como todas as pessoas que estão envolvidas com a CNV, Comunicação Não Violenta. É, eu tenho aqui umas seis perguntas para fazer para você, que faz parte, inclusive, do curso que você dá, e qual é o propósito do Comunicação Não Violenta. O primeiro aqui é reconhecer as violências invisíveis na linguagem, nas relações e na sociedade. Qual seria essa violência invisível? É, por ser uma linguagem que expressa sentimentos e necessidades, muitas vezes, é até muito interessante nos cursos e nas práticas que eu faço, as pessoas não saberem nomear os seus próprios sentimentos. Então, eu estou com raiva de você e eu entendo que isso é um sentimento. Raiva, para a CNV, é uma necessidade que vem por trás dessa raiva. Frustração, necessidade de pertencimento. Por que a criança, o adolescente, tem rebeldia? Porque ele tem algo por trás dessa ação que mostra a necessidade dele. Então, mas as crianças não têm raiva, eles brigam, daqui a 5 minutos estão conversando de novo. Essa é uma mudança que ocorre por causa da idade? É, na verdade, quando eu falo dessa raiva, é importante eu explicar melhor, é quando ele se joga no chão, quando ele esperneia, quando ele faz o que chama de birra, as pessoas começam a presenteá-los ou a não perceber qual o sentimento que veio à tona. Então, muitas vezes as crianças estão fazendo esse tipo de comportamento e as pessoas já colocam um doce na boca, colocam alguma coisa para não perceber o que ele quer dizer. Porque ele está tentando se expressar verbalmente e não está conseguindo, que nem a girafa. Quando ela vê que vem vindo os predadores, ela bate o casco no chão. Ela tem alguns movimentos do corpo que mostra para os outros animais que vêm vindo os predadores. Então, a criança também externa isso. Eu não digo que a criança tem raiva propositalmente. É que ela não conseguiu antes dizer o que ela queria. Nós vivemos muito ocupados, né? Eu falo muito isso para os pais. E, às vezes, a gente não percebe as nossas necessidades. Se você não perceber o seu sentimento atrelado à sua necessidade, a comunicação fica muito vazia. Qual que é que tem que fazer? É isso que tem que fazer, assim. Esse antes. Porque a gente vê crianças assim, né? Na minha época era muito mais fácil, porque a gente dava uns cascudos bem dados e já parava logo uma vez, né? Eles acabavam com essa mania. Era fácil. Pra orelha, né? Hoje em dia não pode mais. Aí você entra no shopping. Tá, quando eu vejo uma coisa dessa, foi bem feito. Quando eu vejo, sinceramente, quando eu vejo uma criança fazendo isso no shopping, na frente do pai e da mãe, eu falo, bem feito. Porque tá faltando alguma coisa. É isso que eu sei. Exato. Tá faltando alguma coisa. Não é aqui que ela tá fazendo. Não é ali que ela tá fazendo. Não. Ela já tá fazendo antes, né? Sim. Muito tempo antes. Chegou até ali. Quer dizer, eu criei 3 filhos, nunca aconteceu isso. Uhum. Porque eu nunca deixei isso. Mas na minha época eu dava uns cascudos bem dados mesmo antes também, né? Pra poder não acontecer isso no shopping. Mas eu tô falando assim, vamos apagar isso que eu falei agora aqui, no sentido de querer, não tem que bater em criança. Isso não serve mesmo como exemplo. Não é exemplo. Já serviu, né? Porque na nossa época foi mais ainda. Embora que meu pai tinha uma comunicação não violenta, bastava ele olhar para mim. Ele olhava... Não verbal. Não agradando. Agora, eu sabia que depois daquela comunicação, se eu não obedecesse só aquele olhado, aí vinha a comunicação violenta, né? Mas olha só, né? Agora, trazendo para os dias de hoje, para essa informação importantíssima que você está passando para as pessoas através desse trabalho, desse não é nem projeto, já é um programa mesmo, já, né? O que fazer, então, antes, com essas crianças birrentas, tudo? Primeiro, tem que cuidar do pai e da mãe? Ah, você falou no ponto certo, eu já ia colocar antes. Na verdade, as crianças vêm, ou são anjinhos, né? Eles vêm com a mente limpa, tranquila, e são que nem umas esponjas, né? Tudo que você passa, eles captam. Mas antes disso, tem o preparo familiar. Por que eu estou tendo um filho? Eu quero ter filho para quê? Essa é a pergunta que eu estou sempre colocando para os pais. Para que você quer filho? A minha filha tem 32 anos e já disse, eu não vou ter filho porque eu não estou preparada por uma série de coisas que aconteceram na minha vida e que estão na fase dos estudos dela. As pessoas podem... eu não posso trabalhar aqui com a comunicação não violenta com pré-julgamento. Então, eu não posso julgar por que as pessoas tiveram filho e por que as pessoas agem do jeito que agem. Eu acredito em fatos. quando você cita a criança se jogando no shopping, são fatos. Uhum. Você está percebendo que a criança está sinalizando que algo está incomodando. Aí o que ela faz? Em público. Porque ela vai ter mais atenção. Uhum. Não, e uma coisa que me irrita em shopping é aquelas crianças que dão aqueles gritos, mas tão ardido. E é contínuo. É contínuo. Também, essa também é uma forma de querer aparecer, de se mostrar, vamos dizer, de ser diferente. A criança, ela quer amor. Ela quer atenção. Ela quer o pai longe do celular e atendendo. A escutativa, que a gente chama na comunicação não violenta. Essa conexão, ela só desenvolve mesmo com um tempo para os filhos. Eu não digo o tempo todo, porque nós todos temos que trabalhar. Eu também sempre trabalhei, o Arnaldo também. Nós educamos as meninas assim. Mas é tempo de qualidade. Né? E a criança, ela está tentando externar um incômodo, alguma necessidade que ela tem. Pensa assim, ó, todos nós temos necessidades básicas. De alimentarmos, dormirmos, beber água, enfim. Essas são as básicas. Mas como você aprender a ouvir no outro, seja seu filho, seja marido, seja companheiro, seja quem quer que seja, qual é a necessidade dele, por que ele está agindo daquele jeito? E aí você tem essa conversa mais no olho, olhando bem no olho da criança. Hoje é difícil. Vou dar um exemplo que eu posso dizer sobre os pais. Então, tem uma criança, você está do lado dela, chegou um estranho. Aí você fala para a criança, filho, dá um beijo no tio. A criança fica em silêncio, vira o rosto, ou a criança realmente, às vezes, até faz outro tipo de comunicação ali, se expressando. E aí, pensa bem, ela não conhece aquela pessoa. Ela não vai querer dar um beijo no tio que ela não conhece. E a mãe já diz assim, ele está com fome. Não, sabe o que é? Ele está com sede. Não, sabe o que é? Aí começa a colocar um monte de coisas que a criança fica assim, nossa, como minha mãe é mentirosa, eu não estou com fome, não estou com sede, não estou com nada, só não conheço esse cara. É isso que começa a aflorar necessidades das crianças de serem vistas, de falar a verdade. Criança é muito puro. Adolescente é a mesma coisa. Né? E tem muitos que falam, criança é muito tímida, ela já rotula. É envergonhada. Né? Você rotula, a criança vai ter atenção, então ela vai continuar usando aquela maneira de se comportar. Mas isso vai se fragmentando ao longo do tempo, isso vai destruindo a imagem e a personalidade da criança. Né? A diferença também de algum tempo atrás, Aleta, é exatamente essa. Porque a criação era reprimida, né? Então, o que acontece? Essas atitudes dos pais eram muito mais assim, diretas no sentido assim, faça o que eu mando, só faça o que eu mando. E na realidade, a gente crescia fazendo o que eles queriam, o que eles faziam, escondido. Né? A gente esse negócio de falar, fazer o que eu mando, mas não faço o que eu faço, era a linguagem dos nossos pais, dos nossos avós. Mas, na realidade, nós nunca deixamos de fazer o que eles faziam. Porque era legal ver ele fumar ou beber, mas por que eu não posso fumar? Não, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, eu fumava escondido. Exatamente. Né? E a CNV propõe várias maneiras, na prática, que eu posso mostrar para vocês, longe, mas distante de técnicas de manipulação. Uhum. Ou utilizar outros seres que não estão aqui a olho nu, e dizer, olha, ele está olhando, ele não gosta do que você faz. Papai do céu vai castigar você. Aí o que acontece? Eles ficam procurando, cadê esse ser? E pegando mal, porque hoje as crianças são mais inteligentes, nasceram muito mais inteligentes, é lógico. Não há dúvida. Nós não estamos falando aqui, tipo assim, querendo inventar coisas, sem ideologia, não. A criança é muito mais inteligente hoje, a espiritualidade fala disso, a nova geração, que é falada lá na Gênesis, do livro Espírita na Gênesis, a nova geração está aí substituindo a velha geração. E essa nova geração é muito mais inteligente e não é boba. Você começar a querer criar ser invisível para botar medo nela, a gente vai criar inimigo de Deus. É isso que a gente começa a criar. Começa a criar a gente, as crianças, hoje em dia, ele não aceita mais alguém que está o tempo todo querendo mandar nele. E o que acontece? Ou você interage com esse ser, ou você esquece desse ser. Então, aquele Deus que o homem criou, as crianças de hoje não aceitam mais ele, não. Não, e a ideia também da CNV é encorajar não só as crianças, né, como aconteceu comigo e com o Arnaldo, nós descobrimos quais são os nossos sentimentos, o que está pontuando na nossa cabeça. E esse curso que a gente ministrou, eu e a Mariusa, nesse sábado, o maior tempo que disponibilizamos para elas foi descobrir os sentimentos. Aí você fala, por quê? É porque as pessoas contam uma história que envolve pensamento e não sentimento. Então, o que você está sentindo? E a pessoa coloca uma frase bem comprida e ninguém ouve uma frase bem comprida. A criança, ela ouve pelo tempo da faixa etária dela. Então, os pais ficam 3 horas falando um discurso, ou no meu tempo era assim, uhum. E a criança fica assim, eu nem sei que tempo era esse. O adolescente fala, eu nem sei, eu não vivi isso, eu não sei. É como aconteceu conosco, eu e o Arnaldo. Eu venho fazendo muita atividade com pais, porque falando até sobre os namorados, com casais, porque eu e o Arnaldo, a gente teve que muitas vezes nos organizarmos, porque somos casados, né, segunda vez, a minha filha não é dele, a dele não é minha, e tinha 2 meninas que precisavam de atenção conosco, e da mesma forma tivemos que driblar essa situação, fazendo com que cada um se colocasse no papel. A filha dele queria atenção, a minha queria atenção, e nós tínhamos que dar atenção para as duas. E isso não é incomum hoje em dia. Então, nós colocamos nas vivências alguns momentos que as pessoas vão decifrar o que elas sentem. E é tão difícil, e ao mesmo tempo prazeroso, ver quando a pessoa fala assim, eu sinto isso, em vez de colocar uma frase comprida sobre o que sente, né, Tetê? A outra coisa é colocar tudo na primeira pessoa, porque você só tem condição de modificar realmente a você mesmo, se você se dispõe a isso. O outro, né, dizer para o seu Rui aqui, ó, você precisa fazer tal coisa, não funciona. Né? Eu preciso saber sobre você. Ele pontua muito bem, obrigada. É igual ir lá fazer um curso lá com vocês, que é um curso, ir lá participar. E tá lá fazendo e falou, nossa, fulano de tal precisava estar aqui para ver isso. Né? Perfeito. Porque precisava estar ela mesmo isso. Que está ali. Não, mas acontece que nós temos a Escola de Aprendiz do Evangelho, é um meio das pessoas se conhecerem. Uhum. E nós partimos da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, uhum. Onde é respondido ali para a gente ter que se conhecer. Exato. Você se conhecendo, você vai dar valor para os outros, você vai respeitar os outros, você vai também se respeitar. Com certeza. Então, a nossa doutrina é muito boa nessa parte, viu? A CNV propõe, Rui, 3 palavras que eu gostaria de frisar aqui. A CNV propõe uma comunicação intrapessoal, você com você mesmo. É. Depois, entre eu e mais um. E depois, de forma sistêmica, com muitas outras pessoas. Então, quando você não sabe nem o que você quer, qualquer caminho serve, sim. Como é o conto de Alice, né? Onde você quer ir? Ah, qualquer lugar. Então, qualquer lugar é qualquer lugar. E a gente tenta, nas práticas que a gente faz, em condomínios, inclusive, tentar conversar com os condôminos, conversar com as pessoas para que elas consigam entender o que elas querem, porque elas querem reclamar por reclamar do quê? Aleta, é meio parecido com mediação também, isso aí que você faz, não? Ah, sem dúvida. É, né? Sem dúvida. A gente também utiliza esse meio na justiça, uhum. Utiliza esse meio em empresas, utiliza esse meio em qualquer instituição onde uhum. Tem pessoas. E necessariamente algumas no meu Facebook, nas minhas redes sociais, tem algumas fotos, mas em alguns lugares a gente não pode colocar uhum. Em volta do sigilo para quem a gente está fazendo a mediação, né? Paulinho, o Renualdo está reclamando lá de Cachoeira do Sul que não está pegando. Não, Paulinho não, agora é Rodrigo. Não está pegando nem no YouTube e nem na rádio. Não está pegando nada lá em Cachoeira do Rio Grande do Sul. Que é nosso ambiente assíduo. Eu falei com ele aqui, ô Jorge. Ele é lá mesmo, porque agora, aqui está tudo normal. Tá bom. Já tá, agora o som também já está sem as ondas do mar. A gente descobriu a saída aqui que estava com problema. E também a conexão tá normal. Ele ligou aqui e a gente conversou. Uhum. Legal. Rodrigo, fala alguma coisa pra gente ir pro intervalo. Então, quem tá participando entrou aqui foi o Ari Rangel, mandando bom dia, amigos queridos. Muito interessante o tema, sobretudo nesses dias em que as redes sociais, principalmente, são verdadeiros campos de guerra num país polarizado pela falta de entendimento. Excelente domingo a todos. E o Ed Moreno, Ed Barreira entrou aqui e mandou um recado pra você, Jorge. Olá, a minha comunicação não violenta com meu pai foi um tapa no ouvido que até hoje eu ouço ele zumbir. Tá zunindo até hoje. Viu? É tudo que nós estamos falando aqui é contra o que a Arlete tá trazendo. Né? Pelo amor de Deus. Quem tá entrando aí agora tá falando. É que essa pessoal da comunicação não violenta tá falando essas coisas aí. Não, quem tá falando aqui é os que não tem nada a ver, viu? Que não, é eu e o Ed Moreno. É o pessoal antigo, né? É. O pessoal mais antigo. É. Aí é o que ela falou pra gente não falar, no meu tempo. No meu tempo. Que não passou o meu tempo, né? É. No meu tempo era assim. No meu tempo. Se o tempo tivesse passado, não passou, né? Ele falou, o tempo é o mesmo. A gente tá. Meu tempo é esse ainda. É. E quem entrou aqui também foi o Fernando Petit. Ele falou, manda bom dia a todos. Ele fala, teremos o bingo da farmácia comunitária, dia 30/6, lá na PVE. Teremos muitos prêmios, bicicleta, edredons, torradeiras, sanduicheiras, peças de decoração, bolos e muito mais, né? Que é o chá beneficente. Rodrigo, oi. A Regina, que ganhou o curso da comunicação não violenta, está tentando ligar para testemunhar o que mas, ela sentiu. Mas não está conseguindo? Não está conseguindo, não. É, qual que é o telefone que está funcionando, Paulinho? 3941-9750. É Regina, liga aqui pra gente. Também. 6941-9750. Ligue pra entrar no ar, né? Regina, espera aí uns 10 minutinhos, tá bom? Se você estiver nos ouvindo, porque nós vamos entrar no comercial agora. E é ela? Eu acho que não. Tá bom. Não. Mas, viu, Regina? A gente vai entrar aqui no momento de Gavale, daqui a pouco. Aí você, pra você não ligar à toa, tá bom? Daqui uns 10 minutos você liga. É, eu tava falando do Ari Rangel. Aquela mensagem que o Ari Rangel mandou da AWS aqui, o Walter gostou bastante, viu, Rodrigo? Lembra? Porque o Rodrigo, de vez em quando, ele vê os caminhões da AWS passando aí, ele tira fotografia. É. Ah, sim. Aí ele botou a fotografia e o Ari Rangel colocou embaixo. AWS embalagem, já anos embalando espiritualidade para que a desembalemos em nossos corações. Grande colaboradora do mundo maior. O Walter ficou emocionado com essa mensagem. Gostou bastante. Foi muito boa essa mensagem. Bacana. Rodrigo, tem mais alguma coisa para falar para a gente ir para o intervalo? Oi? Tem. Vamos para o intervalo? Então, antes da gente ir para o intervalo, é só comunicar aqui. Só comunicar aqui também algumas mensagens. A Elane Stella, Sela manda bom dia, amigos. Pediu para repetir onde é o evento de sapatos novos. Opa, pera aí, Elane. Já vou falar para você. Olha só. É na Rua Juriti 347, na Vila Tatetuba. Rua Juriti 347, Vila Tatetuba, lá na Fraternidade Maria de Nazaré, viu? Todo mês eles fazem essa promoção aqui, que é muito bacana, de sapatos novos mesmo, que eles têm facilidade para ter esses sapatos lá. Um par, R$20, dois pares, R$38, três pares, R$55, né? Eu acho que as pessoas que for agora de manhã podem vestir um sapato bem bonito, comprar, vestir e almoçar feijoada lá na AME. Sim, né? Dá tempo. Lá na Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Que é para... Para ajudar a AME. Ajudar sempre, né? A AME e na construção lá do... Ah, sim, você nós estamos lá um construindo, fazendo um salão grande lá na AME. E a gente está arrecadando fundos para poder concluir. Mas todo o dinheiro que entra na AME é para ajudar a creche mesmo. Nós temos 150 crianças lá na creche e mais outros trabalhos lá de ajuda à comunidade. Né? Vamos então... Ô, pode... Jorge. Oi. Só comentar aqui também que o José do Espírito Santo também, meu primo lá de Santos, mandou um bom meus amigos, bom dia do Vivência Espírita. Muita luz a todos. Parabéns pela linda explanação dos convidados. Alete Arnaldo, Deus os abençoe, fé acima de tudo. O Piero, lá do Paulo de Tarso, manda bom dia, vivenciando, excelente domingos. O Bruno, lá de Osasco, manda bom dia da família, espírita espiritualista. O Aécio César entrou aqui também, ele deixou uma pergunta que a gente pode passar depois dos comerciais também para os entrevistados, para Alete e para Arnaldo. Ele falou, é certo que as palavras geram tanto conflitos quanto acolhimento, mas devemos convir que as palavras são resultado de um pensamento. Não estaria esse em primeiro lugar para ser melhor analisado? Então a gente pode comentar aí depois do momento de Gavale. Rodrigo, você não fez a pergunta para sorteio hoje, né? Que tem dois CDs lá um CD do Momento Espírita lá na Livraria Casa do Caminho, doado pelo um dos nossos ouvintes, e também um livro, né? Sim. É, podia perguntar assim, como que deve ser a comunicação? Como deveria ser a comunicação não violenta? Será que fica ruim fazer essa pergunta? Eu acho que essa pergunta a gente vai responder aqui, né? É. Acho que eles vão responder. É. Mas a gente pensa aí no intervalo. É porque nós já estamos no meio do passando e do volta. Meio do programa, sim. Certo? Vamos para o intervalo? E só para fechar aqui então, a Eli Silva manda bom dia aos amigos vencendo, muita paz, muita luz. E o Fernando Petit falou, estou assistindo pelo YouTube e está muito bom. Estou gostando muito das dicas para a educação dos nossos filhos. Aí quem participou também foi a Sandra Francisco, Luiz Carlos Obolato, também lá do Jeff, né? Claudinha Ribeiro. E o Luiz Carlos Obolato disse que a mamãe agradece ao Jorge e à esposa, Dalva e Tiana, pela visita do dia do seu aniversário, que trouxe muitas alegrias a ela. Abraço a todos. Rui, estivemos lá na casa da Dona Odete e ela estava lá deitadinha, cantou uma música, né? Ela não está escutando muito bem, mas ela vê a gente, né? Ela vê a gente. Ela falou que vê eu e vê o seu Rui, lá no, quando o Orbolato coloca no tablet para ela ver. Ela falou que, o Luiz tem um, o Luiz Carlos tem um aparelhinho assim, que eu vejo o senhor e o seu Rui lá, né? Só que eu não escuto vocês falando, é porque ela não tá escutando direito, então ela só vê a gente. Então, Dona Dete, se a senhora estiver vendo a gente, um grande abraço para a senhora, fez 94 anos de idade e chegou lá e cantou a música Força do Amor, né? A força do amor, que ela falou que quando ela desencarnar, ela quer que a gente cante pra ela, e eu prometi pra ela que eu vou cantar. Aí tem gente que pergunta pra mim, se você morrer primeiro, eu falei, venho receber ela cantando. Né? Não vai ficar sem a música, né? Vai, né? Aí mas fiquei super feliz de estar lá com ela, ela também ficou muito feliz de ver a gente. Tá se comunicando muito bem ainda, dona Odete, fica deitadinha o tempo todo, mas tá se comunicando bastante, não ouve, né? Mas se comunica bastante, fala bastante com a gente. Lembra de muita coisa, algumas coisas não lembra, mas conta muitas histórias ainda. E nós ficamos muito felizes de estar com a Dona Odete Orbolato, grande ícone da doutrina espírita aqui na nossa cidade. E que era que puxava os aplausos para o Grupo Castelano. Ela lembrou todas... isso lá. Ela falou, viajava com vocês para tudo quanto é lado, aí eu que batia palma. Eu falei, a senhora que batia palma, era responsável. Agora nós estamos num desfalque danado, porque não tem quem bater palma para nós. Mas tem o Nabuco. Não, mas no Nabuco o pessoal não dá muita bola para ele, não, né? O pessoal dá a bola para Dona Dete. Dona Dete era autoridade, né? O Nabuco ninguém dá bola. Vamos? Nós daqui a pouco a gente não faz intervalo comercial aqui, hein? Vamos lá pro intervalo comercial. A moça não tá na linha, não, né? Tá na linha? Ah, legal. Como que é o nome dela mesmo? A Regina. Passa aí, Paulinho. Oi, Regina. Oi, Paulinha. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Graças a Deus conseguimos falar. Ah, que bom. Você é de Mogi, né, Regina? Eu sou de Mogi. E aqui tá tendo a festa do Divino Espírito Santo. Legal. E eu tenho ido nas alvoradas. Então eu cheguei muito cedo. Uh-huh. E aí, por isso da dificuldade de falar, mas tá tudo certo. Estamos em linha. Que legal. Regina, você, da outra vez que a Arlete esteve aqui, que elas ofereceram aquele curso para comunicação não violenta, foi você que ganhou, né? Pois é, eu fui sorteada, fui contemplada com esse presente. É. Eu digo que foi um dia bendito, o dia que eu conheci a Arlete num outro curso, num workshop que eu fiz num local aqui próximo de Mogi. E depois eu pedi. Para o universo, pedir para Deus, poxa, como eu gostaria de fazer esse curso, como eu gostaria de ter a sorte de ter sido sorteada. E fui sorteada com muita alegria, olha, comemorei muito, feliz, porque eu sabia da importância e quanto isso poderia contribuir na minha vida. Que legal. E ontem foi o último dia, eu sou uma testemunha de que é um curso intenso, profundo, com dicas preciosas, eu diria assim. Eu acho que a palavra é preciosa. Com aprendizados para o dia a dia, né? Para aplicar, certo. Eu diria assim, desde a relação familiar, a relação entre marido e mulher, todo tipo de relação, acho que a comunicação está muito... É ponto-chave, né? E eu acho que esse aprendizado é para a vida. É para a vida. Então, assim, imensa gratidão mesmo, porque... a possibilidade de ter feito através de um sorteio, através de um presente. Eu falei para o meu marido, um presente de Deus mesmo, porque eu tinha muita vontade de fazer Bacana. Não era a primeira, eu já tinha ouvido falar do, da comunicação não violenta, e eu sempre quis fazer algo um pouco mais profundo, que eu pudesse aprender algo. E o curso é dinâmico, é profundo, é intenso, e, é, tem muita vivência, né? Uhum. É isso que eu, assim, de coração aberto e com muita gratidão, que eu dou o meu testemunho, que foi muito, muito bacana. Acho que eu posso dizer até em nome de todo o grupo que realizou esse curso. Bacana. A gente fica feliz também por nós termos sido o veículo de proporcionar esse desejo que você tinha mesmo, né? A gente vocês fica feliz. Vocês foram a ponte, né? Uhum, e, é. E eu agradeci naquele dia, como eu moro em Mogi, uhum. Depois que eu, depois de muitas tentativas, depois que eu falei, nossa, eu acho que tem código, não é? Sabe assim, fui tentando, e quando eu consegui falar e falei meu nome, eu falei uhum. Regina Mira, assim, aquela alegria, eu falei, sabe, uhum. Poxa, e fiquei feliz quando eu fui sorteada e tive essa graça, eu considero que eu recebi uma graça nesse dia. Que legal. E estar lá todos uhum. os sábados, encontrando esse grupo, encontrando uhum. a Arlete, com a Mariusa, que são do, não conhecia a Mariusa, né, conhecia muito pouco a Arlete, mas eu sabia que era um caminho aí de uma possibilidade de viver uma vida mais tranquila e fazendo a coisa certa daqui para frente. Acho que assim, é um... Ah, foram sementes, né? Bacana. Agora eu acho que cada uma de nós tem aí essa semente para cuidar, para regar, né, para fazer crescer. Bacana, obrigado por você ter se comunicado com a gente, viu? Tá, agradeço muito a oportunidade, uhum. Obrigado por vocês terem oferecido, né, essa possibilidade do sorteio, essa possibilidade de participação, é, esse caminho que foi aberto, vocês sem dúvida foram uma ponte que me permitiram realizar. Legal. E a palavra é felicidade, esse curso traz muita verdade, né, o que somos, como falamos de nós, como expomos as nossas situações, enfim, é difícil falar em pouco tempo a profundidade uhum. que foi, né? Legal. Mas uhum. é com muita alegria que eu dou esse testemunho vivo, tá? Indico muito e tô pronta para fazer as etapas, se elas se realizar, forem uhum. realizar as outras etapas, eu quero sim muito dar continuidade nesse aprendizado. Bacana, então, muito obrigado por ter ligado e tudo de bom para você, tá. Viu? Muito obrigada. Até logo. Beijo, Regina. São 9:13, então nós vamos para o nosso intervalo comercial com a música aqui, Paz no Poente, com a nossa irmã Célia Tomboli. Quando anoitece e a passarada volta ao ninho e a lua aparece iluminando meu caminho. A alma em prece esquece a dor que é o espinho fincado numa haste onde a rosa é o destino. Então eu sinto um cantar no coração. A dor não me amola, não. Esperança vai na frente. É uma paz que eu nem consigo explicar, mas que deixa o coração com vontade de amar. Thank you.

São 9:27 e esse é o momento Gigavale. Alete e Arnaldo, vocês poderiam fazer algum comentário? Bom, eu já me emocionei muito ouvindo, pensando sobre a cultura da paz que muitos buscam e que já São Francisco já dizia que essa oração me emocionou aqui, porque por muitas e muitas vezes no leito, no UTI, nós rezamos juntos várias vezes, não foi, Tete? A oração de São Francisco sempre foi uma das minhas favoritas. E é essa mensagem, né, de que você começa modificando você mesmo, eu já tinha dito no primeiro bloco. E é muito importante que a pessoa entenda que ela deve ser a mudança que ela espera que o mundo aceite. O autoconhecimento é tudo. Eu acho que São Francisco, como ele citou várias pessoas importantes que Deus colocou na Terra para nos ajudar, Gandhi e entre outros, Martin Luther King e entre muitas outras pessoas, que foi o estudo de caso do Marshall Rosenberg para criar a comunicação não violenta. Não existe nada novo. Assim, se você pensar friamente, não existe nada novo. Olha, agora é a comunicação não violenta? Agora é não sei o quê? Não, nós estamos tentando, que pelo menos é a minha busca, apesar de estar quase aposentada, nós dois, buscarmos alternativas para um mundo melhor, independente das nossas filhas terem 32 anos, já extremamente bem formadas, uma delas casada, as duas casadas, mas uma delas já deu um bebezinho, mãe, inclusive, a Juliana. Nós queremos abrigar as pessoas a construir sua própria identidade, né? A buscar essa vivência que nós proporcionamos na comunicação não violenta, para que você consiga se conectar com você mesmo. E é libertador. A cultura da paz que tanto todos queremos, né? Ela está aí presente. É só você querer dar o primeiro passo, porque eu até faço uma analogia aqui muito forte, que eu entendo que a comunicação não violenta, como todas as outras técnicas, é como o Alcoólicos Anônimos. Você não vai forçado. Você tem que querer participar. E eu garanto, por toda a minha experiência, que você vai fazer como uma pedra que você joga no lago, que vai trazer ondas e ondas energéticas positivas para quem está ao seu redor. O Arnaldo pontuou uma situação que eu queria de novo enfatizar. Quando você diz para o outro, você me faz infeliz, você é o problema na minha vida. Isso não conecta, isso não faz gerar nenhum tipo de comunicação boa. É muito violento isso. Procure dizer o que eu quero, o que eu necessito, que o outro vai possivelmente vai entender. Porque nós fizemos isso também na nossa relação, né, Tete? Nós praticamos basicamente todos os dias. Conflitos não são algo que você possa evitar. Em todo ambiente humano, você vai ter conflito de alguma forma. O que você precisa é aprender a extrair o que é positivo do conflito, que também existe. Vamos encerrando o nosso momento de Gigavale? E hoje nós estamos aqui com a simpático casal, muito amorável, muito tranquilo, Arlete e o Arnaldo Dalpino. Ele é professor do ITA e ela é psicopedagoga. Então nós estamos aqui hoje enriquecendo o nosso programa, porque só a história do professor Arnaldo aqui já deu um programa, né? Já. Puxa, que com coisa certeza, linda. Com muito certeza. Bacana. Bacana demais mesmo. Rui, mas a gente tem que perguntar mais alguma coisa para a Arlete, porque nós vamos terminar mais cedo hoje, né? Arlete, você tem uma frase sua: eu conto a minha história e você compõe a sua história. Porque é assim, quando eu lancei o canal da Mãe Girafa, eu estava contando histórias sobre educação de filhos. E aí apareceu algumas pessoas, que é normal, né? O julgamento é como a unha do pé, vai crescer de qualquer jeito, né? Então, assim, mas eu sou a mãe galinha. Qual é o problema de ser mãe galinha? Eu sou mãe a mãe galinha. Sou a mãe coruja. Eu sou a mãe e tal, tal, as mulheres me procurando. Eu falei, então, eu preciso ter um slogan, né? Eu conto a minha história. A minha história de mãe girafa foi funcional. com muita responsabilidade, autonomia, foco, estímulo que a Marcele recebeu. Hoje eu garanto que isso foi funcional, né? Ela não é perfeita como ninguém é, assim como não eu, mas é uma pessoa que fez doutorado fora do Brasil, uma pessoa que só me dá alegria. E eu acredito, como o Arnaldo citou sobre anjos, eu só consegui me libertar de certas dores do passado com relação ao pai dela e a outras pessoas através dela. E eu honro isso e respeito o pai dela, respeito todas as pessoas que viveram conosco, mas é a minha história. Então você conta a sua. Mas se a minha história foi importante para você, veja lá no canal que tem várias histórias, né? Tem mais uma coisa sobre história que eu queria contar. Ao longo do tempo, quando o Arnaldo teve o câncer, muitas pessoas iam nos visitar e ele ficava muito bravo. Por quê? Né, Tetê? É verdade. As pessoas queriam demonstrar empatia. Mas fazem do jeito errado, né? Você chegar e dizer, eu sei o que você está passando, é a pior coisa do mundo. Porque ninguém sabe, o sentimento é individual. Cada um tem a sua. Exato. E na comunicação não violenta, a gente aprende a como manifestar a empatia. Verdade. Com a escutativa, não é isso, Arlete? Você quer falar alguma coisa a respeito? Empatia não é contar história, não é educar, não é dizer assim, eu sei o que você está passando. É uma crença que a gente carrega de dizer, olha, a pessoa está contando uma história muito triste e você fala assim, então hoje eu fui andar de moto. Mas eu estou contando para você da minha história. Não, assim, distrai, muda seu foco. E não é isso que é empatia. E aí o que aconteceu? As pessoas iam lá e contavam histórias horrorosas para ele. Olha, porque o meu tio morreu quando fez a cirurgia. Aí o outro não está falando mais. Outro ficou aleijado. Então eu falei assim, será que gostou da sua história? A senhora não quer contar no meu canal? Meu vizinho teve isso aí. Isso. Sabe como é que ele tá? Morreu. É. Né? Meu vizinho teve essa mesma coisa que você teve. Mas teve. O que, que aconteceu com ele? Morreu. Uma das coisas que era muito comum, eu acho que para o público em geral conseguir se relacionar, pelo menos metade do público, é como quando a mulher fica grávida, né? Aí alguém vem e fala, olha, o meu parto, meu trabalho de parto durou 2 dias. Você não faz ideia o sofrimento. E a moça naquela expectativa que ainda vai passar pelo parto. Isso não é empatia. É isso que eu estou tentando explicar. E aí eu vou só colocar sobre a história. As pessoas gravaram vários vídeos legais que estão lá e que eu honro e respeito a história dessas pessoas com histórias também. De como elas driblaram as questões. E tem algumas que são maravilhosas, né, Tetê? A história do Elton e da Rafa eu acho maravilhosa. Da moça do hospital. Ah, Sheila. Então, no ICESP, onde eu fiz o tratamento, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, os funcionários são treinados a atender utilizando comunicação não violenta. Então, você tem um padrão de atendimento, o treinamento que eles recebem é fenomenal. E a moça que a Arlete contou, a Sheila, ela é ascensorista, mas faz fila na porta do elevador dela e deixando às vezes outro elevador, porque ela acaba conhecendo as pessoas, perguntando pelo estado de saúde, sendo de uma gentileza e de uma empatia muito grande. Bacana. Agora, Arlete, seria legal quando a gente fosse visitar um amigo, por exemplo, porque 90% que vai visitar alguém que está doente é porque é amigo, sim, né? Tem sim, alguma coisa. Tem interesse. Chega lá, a gente conversar normalmente, como se estivesse fazendo uma visita social mesmo, assim, chega lá e conversar com a pessoa normalmente. Faz tempo que eu não te vejo, estou aqui conversando, batendo papo com você, ao invés de você estar vendo aquela pessoa e querer ficar em cima daquele assunto. Eu proponho que você ofereça uma escutativa. O que é escutativa na CNV? É você realmente ouvir o que o outro está falando, sem você pensar assim, nossa, eu tenho que colocar roupa no varal, aí eu tenho que depois ir lá na academia, Não, é escutativa mesmo. E depois, para a pessoa se sentir mais confortável, é você parafrasear. Você fala, ah, eu ouço você dizer que está doendo muito, você está se sentindo assim, assim, assim. Gente, a pessoa fica com os olhos marejados de ver que você realmente ouviu a dor dela. Dividir, né? E dividir. Porque você diz assim, olha, eu sei que você está passando, eu não sei nem nada muito de mim, quanto mais do outro, né? Mas, Arlete, eu tenho uma amiga que até hoje tá firme, porque o médico deu a ela 3 meses de vida. Uau! Quando as pessoas iam fazer visita no hospital, começavam a falar, olha, eu tenho câncer, tiraram um pedaço do meu intestino, vão tirar outro pedaço do meu intestino, então vamos conversar outro assunto, vamos falar de doença. E ela está viva até hoje, como faz mais de 20 anos, né? Então, essa também é a mesma coisa, viu, Jorge? Quando se encontra os idosos, eles ficam brigando... Qual é o melhor remédio para a doença? Não, e quem morreu, né? É, e quem morreu? Falando de tal, ah, morreu. Morreu. Ah, morreu. Ale, tem uma pergunta aqui do nosso irmão Aécio, lá de Sete Lagoas. Uau, Minas Gerais, obrigada, né? Laís. O Aécio é nosso ouvinte, nosso colunista também. Ele fala assim, é certo que as palavras geram tantos conflitos quanto acolhimento, mas devemos convir que se as palavras são resultado de um pensamento, não estaria esse em primeiro lugar para ser melhor analisado? Pensa antes de falar. É, nós temos uma divisão ali bem próxima entre o sentir e o pensar. Então, eu penso que você não me ama, mas que tal perguntar e tentar entender? Eu penso que você não queria que eu fosse te visitar. Confira isso, porque às vezes o silêncio da pessoa, ela não, realmente ela não sabe o que ela está querendo. Diante da dor que nós passamos, é Laércio? Aécio, diante da dor que nós passamos e de todo o envolvimento que eu fiz com o Arnaldo, usando a comunicação não violenta, nós ficamos quase um mês dentro de casa, em total silêncio. Sabe, e o silêncio nos leva a refletir profundamente sobre o que queremos. E dessa maneira nós tomamos todas as decisões mais assertivas possíveis. Obviamente que Deus nos foi o mais importante. Mas quanto mais você pergunta e você fica utilizando palavras e palavras e palavras de todo mundo, a confusão mental não traz nenhuma possibilidade de você entender o que você está passando. Então a comunicação não violenta propõe essa... distanciamento dos conflitos com muitas palavras. Mas o conflito vai existir sempre, como o Arnaldo disse, né? Olha só. Vamos falar aqui sobre o 9º Encontro Ufológico do Vale do Paraíba. Grupo Ufológico 19 de Maio convida, então, para esse 9º encontro. O tema é Ufologia, Ciência e Espiritismo. Convidado Ricardo Gedo, apresentador do programa Fenômeno UFO. Ricardo Gedo também, né, que é lá da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, já esteve conosco. Entrada franca lá na AME, Centro Espírita, né, na AME, no Centro Espírita AME, na Associação Maternal Espírita. Rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, sábado que vem, dia 15, das 17h30 às 20h30, certo? Das 17h30 às 20h30. O 9º Encontro Ufológico da Ufologia, Ciência e Espiritismo. Lá na AME, então, quem gosta de ciência, quem gosta de ufologia, quem gosta de espiritismo, compareçam lá. O Ricardo Gedo é muito bom, especialista nessa área, e dá para vocês participarem mais uma vez desse 9º Encontro que a gente sempre divulga aqui, e dessa vez será lá na AME, tá bom? Um grande abraço para o Mauro Baeri, que é um dos organizadores, e para o Carlos, que é nosso grande amigo Carlos Fontes, do Giga Vale. Giga, né? Vale também, isso, que é um dos responsáveis. Também para a Silvia e para a Maria Eduarda, né? Isso. O Carlos é um dos responsáveis também pelo evento, junto com o Mauro. E contamos com a presença de vocês lá na AME para esse encontro. Olha, Rui, a gente tem que encerrar, certo? É. Pessoal, vão mandando para nós os sorteados aí, por favor. Que, certo? Hoje a Águia do Vale joga. É lá em Mogi, né? É. É lá em Mogi o jogo, né, Paulinho? É. Ó, lá em Mogi, na terra da nossa amiga que ligou aqui pra nós. Me tá virando um centro ufológico, pô. Vai ser até um aeroporto, né, de naves espaciais, né, quando vim a Data Limite. Porque semana passada teve evento do Juliano Posati. que ele não gosta de ser chamado de ufólogo, né? Mas aqui, ele esteve aqui presente também na rádio, foi muito legal o programa dele também, né? Foi, bacana, ó, bacana aqui. Muito bacana mesmo, o Juliano. É claro, a AME lá, tá, a gente está à disposição, né? Quando existem eventos que... Principalmente os que interessam mesmo para a doutrina, quando vem um convidado como o Juliano veio aqui para o pro programa também, aí nós que somos lá da AME, sou Darcy, a diretoria da AME, com prazer cede o espaço para poder fazer essas palestras, principalmente palestras de espíritos. E agora a gente está torcendo para terminarmos o nosso galpão lá, né, que nós estamos fazendo. Não vamos conseguir terminar ele todo, mas pelo menos cobrir, né? Vai ficar coberto lá e mais tarde a gente termina de uma vez, mas já vai ter mais um espaço para fazer mais eventos também aí para a gente, para a doutrina, trazer mais eventos aqui na nossa cidade, que espaço aqui não tem muito, não. E qual a área? É legal que, que você tem, vai fazendo etapas, né, Jorge? É. Isso que é importante. É legal também a gente falar do evento de Jacareí que está acontecendo, né? Isso, o evento de Jacareí, agora, né? Agora está acontecendo... A palestra lá do José Carlos de Luca, que vai começar agora às 10 horas, será transmitido, né, Rodrigo? Quem vai transmitir vai ser a Rádio Espaço Espírita, né? Aproveitando também a oportunidade de agradecer ao PUB Brasil e as rádios que estão ligadas com a gente agora, mandando um abraço aí para os ouvintes da Rádio Espaço Espírita, da Rádio Doutrina e também da Rádio Sementes de Amor, que estão retransmitindo ao vivo o programa Vivência Espírita agora também, que fazem parte do PUB Brasil, que é pubrasil.com.br. Vai estar transmitindo também agora de manhã lá o José Carlos de Luca. Rodrigo, e a gente vai transmitir na parte da tarde. Isso. Mas aí quem ligar no Vivência Espírita, quem ficar ligado no Vivência Espírita, vai ouvir também essa palestra do José Carlos de Luca agora, né? Entra em conexão com a gente? A rádio? Sim, a gente vai tentar, mas se não der certo, aí entra direto lá no pubrasil.com.br e aí tem todas as rádios, você entra na Rádio Espaço Espírita que vai tá transmitindo, com certeza. Mas às 14 horas nós estaremos lá transmitindo a palestra do Dr. Paulo Fructuoso, do Rio de Janeiro, muito conhecido no Brasil, palestras muito interessantes, assuntos muito interessantes, e hoje é a face oculta da medicina. Será o tema lá às 14 horas. E às 18 horas, o encerramento com a apresentação musical do Coral e Orquestra Carlos Gomes, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mais uma vez, estamos saindo daqui, indo lá para a AME, nossa feijoada agora, meio-dia lá na AME, né? Essa aqui, feijoada da AME, eu não sei se é a nona, se é a décima, se é a décima sexta, já teve um monte, né? Então, a AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, a partir do meio-dia, a nossa feijoada lá, ainda tem convites, né, para serem, que vocês podem comparecer. Quem não adquiriu o convite antes, pode ir lá tranquilo, que dá para ainda almoçar conosco lá. Custa R$20, né, por pessoa, e a gente conta com a presença de vocês lá. Rui, vamos lá? Eu queria falar aqui dos nossos aniversariantes, né, os nossos aniversariantes. A música, Paulinho. Eu coloquei errado? Coloquei errado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a música para sorteio aqui primeiro. Eu perdi a música dos aniversariantes. Olha só. Quem foi sorteado? Vamos lá. Os sorteados aqui foram a Elaine Sela, que vai ganhar o livro, né? Foi sorteada com o livro. E quem foi sorteado com o CD do Momento Espírita foi o Luiz Carlos Arbolato. O Luiz Carlos que ganhou o CD, né? CD do Momento Espírita. Luiz, você pode comparecer amanhã, até depois do almoço, já lá na livraria Casa do Caminho, e pegar lá com o Mário Vinhas o seu CD do Momento Espírita. Então, você que está para voltar para a Austrália, vai voltar para a Austrália daqui uns dias, ele já vai com esse CD do Momento Espírita para tocar lá no Centro Espírita, lá que ele vai, que ele participa. Passando, tá ficando mais na Austrália do que aqui no Brasil. Lá ele já está trabalhando, fazendo essas coisas lá também, né? Ele contou para mim que ele e a esposa dele estão fazendo pão de queijo lá para vender pro pessoal. Tá fazendo o maior sucesso. Daqui a pouco ele tá fazendo uma coisa maluca lá na Austrália, porque ele faz um sucesso danado, pão de queijo recheado com isso, com aquilo. e tá fazendo sucesso lá, né? É que a filha dele que mora lá, o filho, né? Todos aí eles vão para lá, mas aí estão praticamente vivendo lá também, né? Os dois. É, então, um grande abraço pro Luiz, viu, Luiz? Então você pode comparecer amanhã lá no, na livraria Casa do Caminho, a partir de amanhã, e pegar o seu CD lá do Momento Espírita com o Mário Vinha. Um grande abraço para dona Odete aí também. Agora nós podemos ir para os nossos aniversariantes. Olha só quem faz aniversário. Dia 10 é amanhã. Quem faz aniversário amanhã é a Rose Baruel, esposa do Milton Baruel, lá do Paulo de Tarso. Dia 10 também, nosso grande amigo Fernando Petit. Um grande abraço, Fernando, que está nos ouvindo lá. Tudo de bom para você. Fernando, que está aí firme nas lides dele da farmácia comunitária e todas as outras ajudas que ele continua fazendo aí para as pessoas aqui da nossa cidade. Um grande abraço, Fernando. Dia 11, quem faz aniversário é a Isabela Fidelis, do Paulo de Tarso. Dia 11 também, Luiz Geraldo de Melo, Geraldinho, meu amigo Geraldinho aqui da Vila Maria. É dia 12, o Batista, o João Batista, né? Lá da AME, que é da AME, faz algum tempo que ele não tá aí na AME, mas tá firme aí o João Batista. É, dia 13, quem faz aniversário, Jorge Augusto, filho, meu filho, faz aniversário dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? Eu devia ter colocado o nome dele de Jorge Antônio, né? Ficava mais legal. É dia de Santo Antônio. Dia 13 de maio, a Dora não tinha que colocar o meu nome, né? Tinha que ser o meu, né? É, dia 14, quem faz aniversário é a Claudete Manuel. Do nosso querido amigo Geraldão. Isso, um grande abraço para todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. E olha só, já falei demais, porque o tempo está passando e a gente precisa parar para entregar para o futebol. Tudo de bom para vocês. Rui? É um bom dia a todos e nossos agradecimentos para o Paulinho e para a Graça. Hoje nós vamos descontar o salário lá do Silvio e do Beto. Uhum. Arnaldo, a sua microfone para a sua despedida, e nós gostaríamos que vocês voltassem outras vezes aqui com a gente, porque faltou. Eu tenho um monte de perguntas aqui que não deu para a gente fazer, né? Mas tudo bem. Antes de mais nada, eu gostaria de dar meu abraço a cada um de vocês, Jorge, Rui, Rodrigo, Paulinho, Graça. É, a acolhida de vocês é magnífica e a gente espera poder contribuir com os ouvintes de vocês, e estamos à disposição para qualquer outro convite, agradecendo desde já pelo convite de hoje também. E a Arlete também nós vamos pedir para que ela faça uma pequena prece. Isso. Eu também gostaria de agradecê-los, porque essa oportunidade abre portas, janelas e o coração de muitas pessoas, eu acredito. Então, obrigado, Rodrigo, Paulinho, Rui, Jorge e a Graça, nossa querida, que dá o nosso quentinho aqui do chazinho. É a única pessoa que faz falta, assim, quando... Jorge, eu não aguento você. Vamos, Rodrigo, dá sua despedida que a Leto vai fazer a prece pra gente. Ah, eu falo que a Deli faz mais falta. A Deli faz mais. A Deli faz mais falta. Uhum, que a Deli traz biscoitinho. A Deli traz biscoitinho e ela não traz. Então, agradecer a participação de todos vocês que entraram aqui no YouTube, live, participaram pela Rádio Vence Espírita e pelas demais rádios que estão transmitindo a gente. A Rádio Espaço Espírita, a Rádio Semente de Amor e também a Rádio Doutrina, que está retransmitindo a gente ao vivo, né, nas respectivas web rádios. É, quem a gente entrou aqui, deixou o recado, a gente não pôde ler, foi a Beatriz de Paula Porta, a Bia, mandou uma mensagem aqui, a Ieda Bastos, a Claudinha Ribeiro e a Thalita Gerardi entrou aqui no YouTube. Infelizmente a gente não conseguiu ler, mas agradece a participação. E aqui também o Luiz Eduardo Ribeiro, lá da UZI, ele deixou aqui também o seminário de expositores espíritas, que vai acontecer dia 16 de junho, às 8h30, lá na rua, lá no Projeto Bem-Me-Quer, rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, São José dos Campos. Então é dia 16 de junho, às 8h30, seminário com Ivan René Franzoni. Então ele que vai fazer seminário lá para os expositores espíritas, né? Então é os mais com débitos, né? Brincadeira. Então, vamos finalizar então, porque nós já estamos no horário e até o próximo domingo às 8 horas. Alete vai fazer uma pequena prece para nós. Então, eu gostaria de que vocês fechassem os olhos e estivessem diante de Jesus e entendessem que hoje é um novo começo. É, a frase que eu deixo é que o passado é história, o futuro é ilusão, o presente é aqui agora. E quem está me assistindo em vídeo, observe as minhas imagens aqui. Abro a janela pro meu coração. Abro a janela do meu coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. Soltará os nós que insistem em nos apertar e nos impedem de caminhar. Todos nós devemos confiar e a paz ainda vai reinar quando todo o povo se juntar em busca do bem-estar. Há 2000 anos ele nos falou que a semente da vida é o amor. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!